Paz do Senhor! Olha, é interessante como nós às vezes falamos e nem pensamos naquilo que falamos. Tem pessoas que pensam que estão mortas, mas estão vivas. Porque eu nunca vi alguém morrer de rir, nunca vi alguém morrer de trabalhar, nunca vi alguém morrer de esperar. E tem gente que fala, ah, morri de rir, morri de esperar, morri de trabalhar, e tão vivos. Olha, eu não entendo certas frases que a gente fala. Mas a Bíblia fala realmente que Jesus Cristo, quando quis falar com os homens, ele teve que acordar não só os que dormiam, mas aqueles que estavam mortos. Ele disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Os que estão dormindo são aqueles que estão apáticos, mas os que estão mortos são aqueles que ainda não têm vida. E Jesus Cristo foi o que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.